Lá vem o chato do mosquito, zumbir de novo no meu ouvido. Lá vem o chato do mosquito, zumbir de novo no meu ouvido. Sai pra lá, mosquito, seu bicho enjoado, eu já estou ficando agoniado. Sai pra lá, mosquito, se eu te pego, eu te pico, pra que deixes de fazer meu ouvido de pinico. Ai, que bicho chato, pensei que tinha ido embora, e voltou, tá outra vez aqui me perturbando, fazendo esse zoom, zoom, zoom, zoom. Que bicho enjoado esse mosquito. Lá vem o chato do mosquito, zumbir de novo no meu ouvido. Lá vem o chato do mosquito, zumbir de novo no meu ouvido. Sai pra lá, mosquito, seu bicho enjoado, eu já estou ficando agoniado. Sai pra lá, mosquito, se eu te pego, eu te pico, pra que deixes de fazer meu ouvido de pinico.